branca da serra. Ali mora uma velhinha chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Pra mãe zelar bem do que é meu, cuidar bem do meu cavalo que o finado pai me deu, do meu cachorro canteiro, meu galo índio brigador, minha velha. Sertanejo, o sertanejo. No começo você me queria, eu não te queria. Eu brincava com seus sentimentos, zombava do amor. Eu sabia que você me amava, era fácil demais, nem ligava. Eu pensava que o mundo era meu e que eu era o maior. Quanto mais eu negava me dar, mais você me queria. Eu usei e abusei de você e você sempre ali. Mas a roda do mundo não para e a verdade é um soco na cara. Eu só vi que te amava na hora em que eu te perdi. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava. Não percebi e quando eu vi não dava mais. Eu faria qualquer coisa pra poder voltar atrás. Agora eu sei falta que você me faz. Eu me enganei, agora eu

queria eu ficar aqui. Já passou a noite, não fizemos nada, eu não sei fingir. Um amor forçado, uma paixão que há muito deixou de existir. Me fez compreender, ficar sem você é bem melhor pra mim. Me fez compreender, ficar sem você é bem melhor pra mim. Não somos culpados se apagou de vez a chama da paixão. Não tivemos forças pra impor amor aos nossos corações. Fomos sufocados como o sol ardente destruiu a flor. A gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. A gente perdeu uma chance de ouro pra fazer amor. Porque o sentimento acabou. Eu fui o seu pecado, você foi meu achado, sem nenhum valor. A gente tentou, um sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou, sentimento falso nunca foi amor. A gente tentou, a gente tentou o amor. Baô Sertaneja. Uma vez em um mês que pisa em meu coração. Enchi o velho pote, chutei moringa. Coração bobo quando se vinga, cai na ressaca de tanta paixão. Ela tá me fazendo gato e sapato. Matou a fome, cuspiu no prato. Mas tem um preço essa ingratidão. Comigo e pro meu castigo, vejo o que fez. Mandou ao meu encontro um desencontro mais uma vez. Eu meto o pé na porta da casa dela. Se for preciso, pulo a janela, boto na cela e queimo o chão. Ela vai aprender que eu não desgrudo. Se fico assim por uma paixão, roubo o coração, com mulher e tudo. Meu amor marcou comigo e não veio. É mais uma vez em um mês que pisa em meu coração. Enchi o velho pote, chutei moringa. Coração bobo quando se vinga, cai

Ainda tivemos em Chance de Ouro, Thiago e Tobias, Caçador de Corações, Jean Giovanni, grande sucesso dos anos 80, né? Ainda Daniel, participação especial de Pedro Bento e Zé da Estrada, Mágoa de Boiadeiro. Daqui a pouquinho, a gente volta. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Sertanejo está de volta. Simbora por aqui com mais música sertaneja, mais um bloco do nosso Baú Sertanejo. Recordando, tem agora pra você, amigo e irmão da estrada. Alô, você caminhoneiro, aumente o volume. Tem Viajante Solitário, César e Paulinho. As melhores. Baú Sertanejo. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Nunca eu poderia imaginar o que iria

que chora tanto, mamãe me diz. Eu vou lhe explicar. O sertanejo. Pode falar mal de mim, porque na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Pode falar de mim, não tô a fim de evitar e nem gastar minhas palavras. Você não merece nem o desprezo que eu te dou, nem rastro de saudade é que ficou. É indiferente, é sem valor. Pode falar de mim, pode me xingar, chorar, perder o sono, pode se rasgar. Como o ditado diz, quem destrinha sempre vai querer comprar e vai querer. Pode falar de mim e me difamar com todo o seu veneno, coisas que eu não fiz. Enquanto você fala, eu tô ocupado aqui sendo feliz. Rasga a sanfona, grupo Ras. Não pode falar mal de mim, porque na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada. Pode falar de mim, não tô a fim de revidar e nem gastar minhas palavras. Você não merece nem o desprezo que eu te dou, nem rastro de saudade é que ficou. É indiferente, é sem valor. Pode falar de mim, pode me xingar, chorar, perder o sono, pode se rasgar. Como o ditado diz, quem desdenha sempre vai querer comprar e vai querer. Pode falar de mim e me difamar com todo o seu veneno, coisas que eu não fiz. Enquanto você fala, eu tô ocupado aqui sendo feliz. Enquanto você fala, eu tô ocupado aqui sendo feliz. Pode falar mal de mim. Grande Grupo Ras, Poder Falar Mal de Mim. Ainda Jaine, Dia de Formatura, Felipe Matheus, Covardia, As Marcianas, Fim de Semana, César e Paulinho, Viajante Solitário, foi mais uma de hoje também pra você. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado na sua rádio. Muito bem, por aqui de volta com mais um bloco. Aliás, o último de hoje, hein, pessoal? O último bloco. Tá chegando aqui uma super sequência de boas modas sertanejas. Pra começar, tem Telefone Mais. Telefone Mais com Chico Rei Paraná. E da sequência, Jean Giovanni, Meus Direitos. Baú Sertanejo. Aqui é bem melhor. Hoje de manhã meu telefone sinal de vida. Me despertou, tocou, tocou, eu atendi. Ouvi uma voz que sempre foi tão pretendida. Eu ouvi de novo a sua voz. Pelo menos se lembrou de mim. Quanta alegria propiciou. Por favor, me faça sempre assim. Telefone mais, eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Amigo, mesmo assim gostei, valeu demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça. Mesmo ao telefone me agrada. Basta uma palavra em cada. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais, eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Me telefone mais, matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Viver assim é bem melhor você voltar aos braços dele. Você me fere assim ao me dizer que eu não sou igual a ele. Você quer de mim uma pessoa que eu não posso ser. Pois cada um tem o seu jeito de viver, sua maneira de querer. Pra viver assim é bem melhor eu procurar outra pessoa. Você agindo assim me maltrata, me humilha e me magoa. Quer compreensão, mas não respeita os direitos do meu coração. Você acusa que eu não lhe fiz feliz, não reconhece o que fiz. Tente mudar seu jeito. Tente mudar boa. Quer compreensão, mas não respeita os direitos do meu coração. Você acusa que eu não lhe fiz feliz, não reconhece o que fiz. Sertaneja. Meu coração tá sofrendo, meu consolo é chorar. Fui gostar de uma mulher que não pode me amar. Ela é comprometida. O amor sendo secreto só faz a gente sofrer. Se este for o meu destino, sofrerei até morrer. Ai, meu bem, mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher. Sertanejo, o sertanejo. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana. Para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Em Trindade conheci um encanto de menina, nascida em Goiatuba, criada em Pontalina. ao me apaixonar por ela. Foi grande meu desengano, ferido pela saudade. Procurei em todas as cidades do centro-oeste goiano. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Procurei minha paixão na querida Itajá, em Mineiros e Caçu, Bom Jesus e Icorá, Rio Verde e Jataí, Dovelândia e Caiapônia, do saudoso Paulo Lopes, Santa Helena e Quirinópolis, Aragarças e Britânia. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Procurei em Aporé, em Itarumã passei, em Jussara ouvi notícias dos olhos que eu adorei. Em Bom Jardim terminou o meu roteiro tirano, e voltei pra Itumbiara, trazendo a joia mais cara do centro-oeste goiano. Não tem base nem quantia, não tem dia nem semana para eu cair nos braços da minha paixão goiana. Baú Sertanejo. Quando vejo você indo embora, saindo de mim, choro como criança que perdeu um brinquedo que gosta pro seu amiguinho. Como posso esquecer de você, se eu te amo? Como posso esquecer de você, se eu te amo? Vai, minha verdade, diga ela que sou um menino de tão pouca idade. Vai, minha saudade, sentimento traz ela de volta no primeiro vento. Sentimento traz ela de volta no primeiro vento. A sua ausência, quando vejo você indo embora, saindo de mim, como posso esquecer? esquecer de você. Sim, eu te amo. Como posso esquecer de você? Sim, eu te amo. Diga a ela que sou um menino de tão pouca idade. Vai, minha saudade, sentimento traz ela de volta no primeiro vento. Sentimento traz ela de volta no primeiro vento. Sentimento traz ela de volta no primeiro vento. Fechamos muito bem mais um Baú Sertanejo, Rio Negro e Solimões, em 1998. E também nós tivemos aqui a música do Ronaldo Viola e João Carvalho, Paixão Goiana, o Chitãozinho mais o Chororó, 2006. Mulher Sempre Mulher, a gravação do Carlito e Baduí. Ainda Jean Giovanni, Meus Direitos. Começamos também com Chico Rei Paraná, Telefone Mais. Baú Sertanejo voltará contigo logo mais então, amanhã, quinta-feira, em mais um super programa aqui na sua rádio preferida. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade e até amanhã. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.